Salve, salve, coelhada! Decadentes número 499, quase 500. Numa semana em que a gente buscou um empate fora, na hora que não havia um americano que acreditasse que esse empate ainda vinha. Mas é isso aí, é sofrimento, esse é o menor dos nossos males atuais, né? A quem tem que acreditar é a turma em campo, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Eu sou Jairo Viana, estão aqui comigo os culpados de sempre. Vou começar por ele, Felipe Deleucas. Dê seu boa noite e ao torcedor americano. Boa noite e fale por você, porque eu aqui em casa, eu falava com a Heloísa, nós vamos virar esse jogo. Aí, quando nós tomamos... mentiroso, rapaz. Pergunte para ela. Quando tomamos o segundo gol, eu ainda falei assim, complicou a virada, mas ainda vem. E aí, quando nós fizemos o gol de pênalti, eu falei assim, a virada está chegando. Quando fez o segundo gol de pênalti, eu falei assim, é agora, aquele último ataque ali. Só que aí o time meio que não quis fazer nada. Até que o Cássio fez até cera depois que a bola que chegou nele lá depois do segundo gol. Então não deu a virada, mas pelo menos o empate chegou. Mas eu não acreditava só no empate, não. Eu acreditei na virada da partida. Sei. Pergunte pra Heloísa. Ela é prova, não me deixa mentir. Ela mesmo não acreditou, não. Ela já colocou ali um podcast para escutar, ficou escutando, não deu muita trela para transmissão, não, embora assistiu o jogo comigo. Mas ela, pelo menos, ficou escutando ali, meio que achando que eu estava viajando, mas pelo menos o empate veio. Tá certo. Vou chamar o irmão Deleucas, menos mentiroso, Lucas Deleucas, dê seu boa noite. No fim, a Heloísa estava certa, porque a virada não veio, né? Então, de fato, não tinha muito o que esperar, mas foi um empate milagroso que nos tirou da zona de rebaixamento por enquanto. Então tá bom, né? Agora você vai ter que explicar para a nossa audiência por que você não está utilizando a câmera do Cadir Baldelin te deu de presente. Todo programa eu passo os primeiros 20 minutos tentando resolver o problema da câmera. Eu vou conseguir resolver de novo. Toda vez acontece a mesma coisa, meu computador não reconhecer a câmera, eu tenho que dar um jeito aqui. Mas vou dar um jeito. Acreditamos nisso. Uma hora dá certo. E por último, mas durante o resumo do... Agora você do jeito que tá, ele tá fazendo isso, o Aldir traz um computador para ele. Você se mutou, inclusive, você sabe, né? Não, mas é porque eu só para não atrapalhar, que eu falei que durante o resumo do Thales eu vou resolver. Tá certo, bacana demais. E por último, mas nunca menos importante, ele, o homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, dê seu boa noite à torcida americana e já emende com aquele resumo. Olha que câmera bem feita, olha. Câmara da Aldir Baldelin, lá dos States. Boa noite, vamos lá. Primeira coisa aí, o Decabits é um mentiroso de marca maior, né? Porque quando a gente empatou, o juiz acabou o jogo. Não teve cera de caça, não teve nada. O juiz acabou o jogo. Não sei que jogo que é esse que ele viu. A saída de bola, foram ao ataque, o Cássio defendeu, se jogou no chão, fez uma hora extra. E aí, quando ele chutou a bola para frente, se terminou o jogo. Pode rever. Vivemos em TVs diferentes. Outra coisa também, assim, se eu tiver que fazer um resumo até o Lucas consertar o computador dele, gente, eu só tenho assunto aqui para uns 20 minutos de resumo. Mais do que isso não dá, não. Não dá para fazer um resumo de 40, 50 minutos. Mas vamos lá. Jogamos na sexta-feira, né? Foi feriado aqui em Belo Horizonte. Feriado municipal, não é um feriado federal. Então, algumas cidades só que tiveram esse feriado, né, e a gente entrou em campo estreando um novo técnico, né, o terceiro do ano. Se for computar a porcaria do auxiliar lá, o auxiliar fixo, esse é o quarto técnico do ano, né, mas estreamos o Alberto Valentim estreou e eu gostei principalmente da postura dele, né, eu acho que faltou isso principalmente ao Anderson, né, o estagiário, inclusive mandar um abraço para ele aí, que hoje, para quem não sabe, é 18 de agosto, é o dia do estagiário. Então, parabéns, William Batista, hoje é seu dia. E o Valentim entrou com... O Valentim estava com uma gana muito grande, vibrando na beira do campo, orientando, fazendo de tudo ali para dar um ânimo para o time. O time correspondeu? Claro que não. Todo mundo está na preguiça de dar gosto. E a gente foi para esse jogo, passou um menino gritando aí. E a gente foi para esse jogo com a escalação que nos surpreendeu por uma posição, justamente de goleiro, que a gente está sofrendo tanto desde 2022, 2023, a gente sofre com goleiro. Foi a estreia do Cássio, né? Que é o, eu acho que é o fundo do poço do nosso desespero, que a gente já pediu tantos goleiros. E dessa vez entrou o Cássio. Não vou culpá-lo, porque foi o primeiro jogo dele como profissional no América. Então ele falhou no lance do pênalti. Mas ele tem o que evoluir. Se ele vai ser um goleiro bom para o América, não sei. Não sei se ele vai ser um goleiro para nível de América. Mas ele estreou com um baixo, né? Vamos dizer assim, altos e baixos, né? Ele estreou bem com um baixo, que foi lá na essa falha, que eu considero uma falha, esse pênalti inocente que ele fez. Mas depois ele fez uma bonita defesa, uma defesa muito difícil que deu esperanças. Apesar que é a vibe do Jory, né? O Jory faz uma defesa muito boa e toma 2-3 gols. Na lateral esquerda, na lateral direita, tivemos a estreia de Maguinho, no lugar do aposentado Mariano, que ainda está no elenco. É engraçado isso, eu fico vendo aí, todos os times têm lista de dispensa, tem jogador que não interessa mais ser negociado, e o América insiste com os caras que não rendem, não dá certo, cara. O Mariano é um deles, ele entra, não dá certo. No ataque a gente foi ali com, mais uma vez, com o William Bigode, que também é um ex-jogador em atividade. Quantos pontos já não nos custaram o goleiro e o William Bigode, né? O goleiro que, graças a Deus, foi embora, né? Foi o goleiro das frangas lá, graças a Deus, foi, não deveria nem ter vindo, né? Veio e foi embora, ainda bem. Mas enfim, nós tomamos 2 gols, o Felipe já resumiu aí o que aconteceu, nós tomamos 2 gols, a defesa mais vazada, o América tem uns números muito, muito maluco. A defesa mais vazada, é o time com maior posse de bola, é o time que mais finaliza, mas essas finalizações não vão no gol, é um negócio muito maluco. E a gente, graças a duas jogadas de Maguinho e dois pênaltis cometidos pelo capitão do Amazonas, né, que eu esqueci o nome dele, camisa 6, 2 pênaltis bestas que o cara fez, para nossa sorte, e Figueiredo bateu, o primeiro ele bateu a meia altura, aquele trem todo, bateu bem, e o segundo foi raiva mesmo, o segundo ele bateu com raiva, podemos questionar por que ele não houve comemoração, se o grupo não está unido, enfim, não vamos, também acho que não está na hora de ficar caçando pelo em ovo também não, enfim, precisávamos muito da vitória, até porque a gente pegou um time que não estava fazendo gol em ninguém, tem uma defesa péssima, a gente conseguiu tomar 2 gols dessa turma. Buscamos um empate, buscamos um pontinho que não deixou com que eles, com que o Amazonas nos passasse, que foi bom, mas a caminhada até novembro vai ser muito dolorida, muito difícil, mas nós precisamos no mínimo fazer os 45 pontos e sair dessa situação e pensar no ano que vem, né? Porque esse ano não, né? Os últimos anos foram de cagada atrás de cagada. Hoje a gente ainda tem a notícia que o Dalberson foi pro Guarani. Puta que pariu, né? Você pensar que assim, o nosso goleiro titular foi para um time, sei lá, de qual divisão de Portugal, de tão ruim que é. E o nosso reserva imediato foi para um time da terceira divisão. Para ser titular na terceira divisão. Ou seja, planejamento da América 0 e vamos que vamos. Comemorar o ponto? Não. Comemorar o ponto, não. Mas a estreia do Valentim me deu alguma esperança de chegar nos 45 pontos, quem sabe mais rápido do que eu imagino. E, infelizmente, esse é o nosso objetivo esse ano. Eu achei assim um certo resumo agridoce, se vocês tiverem essa mesma impressão. Deixa eu continuar então o resumo, mas o que, seria um resumo agridoce para eu comentar sobre ele? Meio feliz, meio triste, meio salgado, meio doce. Achei que você tinha acabado, desculpa. Não, eu tinha acabado, mas como o Lucas não conseguiu até agora resolver essa porra desse negócio dele, eu vou ter que continuar falando aqui no resumo. Ele falou que tá só na hora que eu terminar, isso aí, que merda. Mas meu áudio tá bom, hein? Então mas o áudio não é o teu problema, o problema é a câmera, que tá reclamando da câmera. Tá certo, né? Isso aí tem que reclamar. Você já destampou a câmera só pra saber, assim? Já, porque olha só, quando eu desabilito, ele fica diferente, ele tá habilitado, eu fico transparente, não dá pra entender por que isso tá acontecendo. Esse defeito podia acontecer com vocês dois também, né? Não ver, a nossa audiência não ver a cara dos vocês dois, eu acho que ia melhorar bem pra gente. Ficar só eu focado só em mim, acho que seria bem melhor. Nossa senhora. Porque eu já peguei. Mano, posso fazer uma pergunta? Porque tem uma informação que você deu que eu não tô sabendo. É confirmado que o Matheus Mendes saiu 100%? Porque não saiu nos canais de notícia, não, né? Uai, ele não foi relacionado. Ele... Todos os veículos esportivos, menos o América, noticiou que ele saiu. Ah, não, porque eu vi só as notícias da negociação, eu não vi que estava fechado. Porque... Não, tomara que tenha saído, tomara, não vem, não vem engorar o trem, não. Tomara que essa merda nunca mais apareça no nosso PT. É, e a notícia que eu tenho é que negociou mesmo. Então negociou, porque eu só via que estava negociando, às vezes não está relacionado, normalmente quando o jogador está sendo negociado, acontece de não relacionar, né? É porque quando deu a notícia que estava negociando, o Fabrício Calazans noticiou que ele estava treinando normalmente, aí ficou aquele negócio meio ambíguo, né? É, o lance é que ele viajou para fazer exame, né? Então eu acho que... Ah, ele foi para Portugal, então? Foi. O time lá quer fazer exame, que time chato, hein? Por que não contratou sem exame, gente? É, pois é, ele foi para fazer exame, então... Então já foi, já era. Tomara, então, ficar de jori, então nós vamos ficar de jori e Cássio, tô final do ano. Gente, que... Meu Deus! Eu vou falar um trem aqui que até é perigoso que eu vou falar, mas foda-se. Tomara que a equipe médica desse time de Portugal seja igual a nossa, né? Que aprova qualquer coisa. Porque o tal do Dalbert chegou ontem e já tá machucado. Eu tô com medo do Maguinho já tá machucado também. Não, o Maguinho tem aquele perfil de jogador peladeiro, barrigudo, toma cachaça, isso machuca não. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu tenho que fazer, eu tô marcando aí de fazer um check-up. Eu vou olhar o nome dos mestres, se tiver algum neto da América, eu não faço não, senão o cara vai falar que eu tô bem demais, tá fora. Vou ser iludido à toa. É, se você estiver atrás da ilusão, é a melhor forma mesmo. Vai falar que você tá com físico de atleta. É, não, tem fim pra criar, eu preciso me cuidar, ué. Fica doido. É, moçada, o negócio é complicado demais. Eu tomo remédio pra pressão tem uns 20 anos. Capaz de se eu for no departamento médico da América, eles cortam meu remédio pra pressão. Dois dias, eu empato. Se você pensar que a gente não conseguiu diagnosticar um câncer no osso do sujeito uns anos atrás, você imagina. Não é isso aí. Um câncer no sujeito que já tinha tido câncer. O câncer voltou. Então, tipo assim, é uma coisa mais ou menos assim. Você foi dar uma checada melhor ali, né? Isso não é caso de rir, não, mas é triste, cara. O negócio é assustador. Não, é caso de rir, sim. Porque se a gente falar sério, eles vão achar, sei lá, melhor a gente levar na esportiva, que as primeiras acham que a gente tá só fazendo piada. Nós também trouxemos um cara com hérnia de disco, o Vinícius, ano passado. O sujeito que pegou um fungo no joelho que só pega em campo de futebol. Eu nunca ouvi falar nisso. Vocês já ouviram falar? Eu nunca ouvi falar nisso. Será que no lá no departamento médico só tem... como é que chama? Tem residente? Será que não tem nenhum formado, não, cara? Não tem condição de um negócio desse, não. Cara, é impressionante. Sobretudo depois da saída do Dr. Simalstar, que é aí que aconteceu o humor mesmo, assim, uma coisa... Não, é engraçado porque provavelmente se ouvirem a gente falando, vão ficar puto com a gente. Bicho. Eu acho que a única forma de piorar é se chegar lá o Matheus Mendes, falou que nem o Jacaré, né? Vai fazer o exame médico no Alverca, vai, peraí, esse cara aqui tá com uma lesão crônica aqui na mão, não tem condição nenhuma dele. Nós não conseguimos negociar o Jacaré, cara. Olha pra você ver, tá cheio de problema. Puta que pariu. Não, e olha que doideira. O Alê terminou novembro jogando 90 minutos. Aí depois fala que ele já estava com um problema crônico que vai operar só em março. Só em março. E só volta agora em 2026. É, ou não, ou nem volta, né? Provavelmente. Ah, não, nem tomara volta. Que não. Tomara que essa merda vá embora. Nem preguiça desse cara. Ele, Marlon. Porque esses caras não voltam esse ano, né? Provavelmente não. Fabinho também. Sumir essas ímbas do América. O Fabinho a gente não sabe o que ele tem, né? Ah, pois é, mas ele volta. O Fabinho a gente deu o diagnóstico dele. Ele volta bem no Campeonato Mineiro, faz jogos, aí. Pintam 155 propostas por ele, renovam um contrato para ele, ele machuca de novo. É, sim. Eu tava ouvindo a Rádio Tatiaia ali agora, me deu uma inveja de uma coisa que foi o seguinte: um dos zagueiros da cachorrada lá, o tal do Lianco, saiu, foi cortado antes do jogo lá porque sentiu alguma coisa. O departamento médico da cachorrada falou que ele estará de volta dia 11 de setembro. Ele vai perder. O jogo tal, dia 11 de setembro ele tá de volta. Caralho! Bem, bem, bem parecido com o nosso, hein? Não, eu falei assim, igualzinho no América. Se o departamento médico do América fosse igual, colocasse um foguete em torno da Terra, né? Tivesse assim, um nível de precisão da NASA, eles iam falar o seguinte: ó, o foguete volta entre terça e domingo, provavelmente num oceano, provavelmente o Pacífico. O foguete cai em Marte, né? Cara, que coisa absurda, bicho. Sinceramente, eu ouvi no olha, falei... olha o dinheiro que tá parado no nosso departamento médico, cara. E a turma nessa luta aí para fazer empréstimo, para não sei o quê. Bem que eu falei, ó, 20 minutos. Eu errei por 3 minutos. Aí, ó. Já eu acho que eu descobri o que é. Por algum motivo, esse sistema ele deixa armazenado em cache, como se eu ainda tivesse com uma câmera rodando na transmissão antiga. Eu tenho que ficar limpando o histórico toda vez para entrar. Enfim, deu certo. Que doideira. Moçada, e o resumo agridoce do Thales? Vocês estão de acordo aí? Eu estou de acordo. Tem uma parte que ele falou que eu achei interessante, que é em relação à postura do Valentim. Eu não vi o jogo, porque eu estava voltando de viagem. Eu estava voltando de viagem. Eu pousei em Confins 8 horas da noite, no horário que estava começando o jogo. Já lhe decabites. Vamos conversar aqui. Se esse menino tem essa dificuldade toda para conseguir entrar no nosso programa aqui, que é uma merda, imagina ele pegando site pirata. Que bosta que deve ser. Não, mas é fácil, porque agora tem no YouTube, ué. Tem que pegar não. Site pirata, não. É, se a tela fica meio torta assim e fica uma propaganda de Pix, mas dá para ver. e eu também já compartilhei o meu login de acesso familiar aqui para ele poder assistir os jogos. Exato. Mas ele tem falhado por enquanto. Ele sempre tem um jogo do América, ele marca viagem de horário. Minha empresa fala assim: tem um jogo do América, deixa eu colocar pra ele voltar de viagem nessa hora, só pra fuder. Mas é o Decadentes buscando a diversidade. Nós temos, inclusive, um participante que não vê o jogo. Exato. É a opinião. Mas porque o que o Thales mencionou a respeito do Valentim ter mais postura durante o jogo. Nos melhores momentos, pelo menos ele tá sempre gritando. A entrevista coletiva foi falando da vontade. Então isso, de fato, tem uma mudança na postura. E até assim, no último programa, a gente ainda não tinha técnico, né? É, a gente não especulou o nome dele. Mas quando eu falei, a gente tava falando sobre quem que a América poderia trazer, eu acho que tá naquela prateleira do meio. Ele não é os caras top, mas também não são os estagiários começando carreira. É mais ou menos o perfil que a gente conseguiria buscar mesmo. E ao contrário de boa parte da torcida, eu até gostei da contratação dele, porque eu acho que é um cara que conhece a Série B, que tem um histórico ali de por mais que também teve trabalhos ruins, né, e teve trabalhos polêmicos aí, em relação a relacionamento com dirigentes. Hora ruim para ser dirigente, inclusive. Mandaram o Cascado embora antes. Assim, esse aí eu não trato, não. A transmissão pegou a torcida do Amazonas, chama de talarico. É. Mas eu gostei. A torcida do Amazonas judiou dele, jogaram algum líquido nele, que eu não sei qual que é. Chamaram de talarico. Mas no geral eu gostei, assim, eu acho que é um cara que tem conhecimento, que tem porte para ser um treinador de Série B, assim, eu não lembro se ele já fez trabalho em time de Série B que foi caindo para Série C afora, né? Então acho que... Ano passado ele não tava, não? Ah, tá, verdade. Time de... mais de empresário, né? Mas eu gostei do nome, assim, eu acho que dentro das possibilidades... Eu acho que é melhor do que o América inventar, assim, por exemplo, com todo respeito, né, com um cara que a gente já demonstrou apreço em programas anteriores, do América arriscar o Euler como o primeiro trabalho dele como técnico aí e de novo dar uma, ou pegar um cara que foi auxiliar de algum outro treinador, sabe? Então acho que, ou até mesmo manter o nosso eterno auxiliar técnico. Então acho que dentro das possibilidades que a gente tinha foi um nome criativo, que eu gostei para a sequência da temporada. Não teve muito tempo de trabalhar, eu acho que sendo Valentim poderia ter trago antes, né? Já estava sem receber lá, tinha 2 meses, mas vamos ver como é que vai ser com a semana cheia agora. E a Ponte meio já estava sabendo que ele ia sair, até que já anunciaram o cara no dia, querendo fazer a decisão, então... Exato. A única questão é, de fato, assim, eu não teria procurado ele de início, teria tentado outras opções, mas se for levar em consideração o que a gente estava especulando, tipo, entre... que era o Felipe Conceição ou o Rodrigo Santana, ele de fato é um patamar considerável. Não, ele é o Pepe Guardiola, perto desses dois aí, ele é o Pepe Guardiola. O amigo meu falou assim, pô, vai ver que eu tô o Valentim, nossa, o pessoal tá falando assim, cara... Pepe Talarico. Pelo que estavam especulando aqui, eu tô muito feliz, assim, dos cenários que se apresentavam, ele foi até uma evolução, então eu confesso que vamos ver o que aparece aí. Que o time do segundo tempo foi bem melhor do que o time do primeiro tempo, isso foi fato, né? Isso não tem dúvida, né? E olha que as mexidas são bem parecidas com as que foram feitas aí anteriormente, mas o time deu uma melhorada boa. Só achei errado tirar o Júlio. É, mas assim, por exemplo, do primeiro gol não tenho certeza, no primeiro pênalti, aliás. Mas o segundo já foi. Eu acho que o primeiro e o segundo foi uma jogada entre Elisar e Maguinho, né? Que ele toca e vai, um, dois ali, conseguiu achar o Maguinho na área. Então, é esse tipo de trabalho que eu acho que a América tem que ter um meio-campo assim, um pouco mais criativo, tem que ter um cara que não é um camisa 10 ali, mas consegue trabalhar mais a bola, que é o que eu defendo que o Elisar faça com mais frequência. Ele tá tentando achar a solução, não dá para cravar que a gente tá com o problema resolvido, tem que não tem nada resolvido. Por enquanto, a gente só tá saindo da zona de rebaixamento, porque os demais são muito incompetentes. Mas assim, tenta dar um forte confiança pro cara, até porque assim, provavelmente a gente vai estar na zona de rebaixamento algumas rodadas, porque nosso próximo jogo, a gente vai falar mais pra frente, é contra o Goiás fora de casa, né? E talvez a gente se afunde aí, fique uns 3, 4 pontos para sair da zona depois. Ele vai ter uma jornada difícil para ele as próximas rodadas, mas tem que dar um voto de confiança para ele, né? A tal da espiral descendente. Ai, meu Deus do céu. Não, a espiral agora é positiva. Deixa eu ler alguns comentários. Nós temos o nosso freguês lá, o eterno ídolo. Nós vamos chegar e não tirar nem satisfação. Outra vitória grandiosa por 1-0. Considerando o prazer que a torcida tem de falar do ídolo no WhatsApp, é até difícil esse jogo, só pela chatice que o povo vai ficar. Ah, meu, vai chegar. Que não joga, né? Não, vai chegar o cúmulo de nego comemorar se aconteceu pior. A turma não torce pelo América, não. Torce por um... Lê os comentários aí, já. A Mauri Lopes, boa noite. Que estranho quando os jogadores com o Figueiredo e vice-versa. Mostra literalmente uma equipe que tá cagando e andando pro time. Denota total frieza da equipe e falta de compromisso. Lá na comemoração do gol. Nós vamos comentar isso aí. Bruno Palmeira, Eric Malaco tá aqui com a gente também. Fã Clube do Miguelito, que o Thales adora que a gente leia. Alberto Boechat, Flávio Azevedo, fora Miqueias, fora Mariano, fora Ricardo Silva, fora Lucão. Pedro Basta aqui com a gente também, mandando força, valeu, Pedro, obrigado. Gilmar Pereira, Diletos, boa noite. Que buraco onde estamos torcendo para escapar da C e com um time que não entrega, que não briga, que não tem gana. O negócio está complicado. Hamilton Hélio, foi tirar o lixo do Mariano, do Bigode, Miqueias, e o time empatou. Mariano, o Lúcio Melo, Mariano, Bigode e Miqueias tem que sumir do América. Perdemos uns 12 pontos pela ruindade desses três. Só fazer um parênteses. Que de novo, o jogo. Assim, o Bigode está sendo mestre disso, né? Mas de novo, o jogo estava 1-0. Bigode cara a cara com o goleiro, perde um gol. Então, você tem um camisa 9 que não é um camisa 9, dá nisso, gente. É isso mesmo. Esse jogo perde pênalti, perde gol. O que mais falta para tirar ele da camisa 9, né? Então, eu li um negócio que bate bem pênalti. Oh, não sei se é verdade, mas tomara que não seja, que existe cláusula contratual para ele jogar. Tomara que seja mentira. Não é possível. Não sei. É, qual que é a justificativa dele jogar? Qual é a justificativa? Miopia. Lógica nenhuma, cara. Lógica nenhuma. Cara, porque se tiver um contrato que obriga um jogador a jogar, isso é um escândalo, cara. Isso é o cúmulo da falta de organização de um clube, não existe isso. Sim, o Megamente perderia o gol que ele perdeu contra o Remo? Assim, não sei, cara, mas qualquer outro atacante eu acho que faria. O gol de ontem, cara a cara, tipo assim, O tal do Arthur faria aquele gol. O de sexta, que ele ficou cara a cara, foi um lançamento até bonito do Ricardo Silva, né? Por cima, ele saiu cara a cara com o goleiro, uns atacantes nota 6,5 da Série B ali, e faria alguma coisa melhor. É, assim, dá pra ver a diferença, o Arthur, o que entrou, ele é, tecnicamente, ele é muito ruim, mas você vê que ele, como ele é um centroavante, tá habituado a jogar ali, que dá jogo, ele consegue fazer as coisas que o Bigode não consegue, e ele é muito pior tecnicamente. Mas ele tem condição de correr e sabe fazer a função, né? Então, assim, a que ponto chegamos? Centroavante tem que ser craque? Centroavante tem que fazer gol. E aí, meu filho, não adianta. Não adianta, você pode botar um craque, você pode botar o Maldini de centroavante, jogava bola pra caramba, mas se ele não tem cacuete de centroavante, não vai fazer gol. A verdade é isso. Entendeu? Luiz Alberto aqui com a gente, dando boa noite. Lélio Dias está aqui falando, esperando ansioso para a notícia de que o Valentim pegou a mulher da Alencar. Olha o que, que a torcida do Americana está torcendo. É o que nos restou? Cara, eu estou torcendo para o Valentim nos tirar desse buraco, cara. Só isso. Eu acho que vai ser bom para os dois, tanto para o América como para a carreira dele, porque a carreira dele, infelizmente, é marcada por esse... Infelizmente ou felizmente, sei lá que porra que é. É marcada por esse episódio. Tomara que, assim, ele dê a volta por cima no América, que ele nos mantenha na série B, que ano que vem ele ganha o Campeonato Mineiro para a gente, que a gente suba para a Série A com ele. Eu espero isso dele, cara. Isso aí. Também acho, eu acho que vai nessa direção também. Vander Nunes está aqui falando dos goleiros, nós vamos comentar. Gustavo Rodrigues, boa noite. Se o Valentim salvar a gente do rebaixamento e pegar a mulher dos dirigentes passados e atuais, vira ídolo da torcida. Vai descontar a raiva que fizeram a gente passar vira... nos últimos anos. Não, então eu não sou da torcida, não, cara. Eu não sou da torcida, não. Eu não compactuo com esse tipo de pensamento nem de talaricagem. Do fundo do meu coração, eu acho isso aí um desrespeito com o ser humano. Não gosto disso, mas beleza, vida que segue. Não gosto. Acho isso. Não segue o jogo aí, Jairo. O Ricardo Leandro, boa noite. Elogiando o Maguinho. Sérgio Gandarella também está aqui com a gente. Maurício Cândido. Exemplo disso, meu pai sempre fala: Dadá Maravilha era um zagueiro, não sabia nem dominar a bola, acertar um passe de 2 metros. Era milagre, mas era goleador. Bola batia e entrava. Lá ele, estamos longe disso. Moçada, então, vou começar pelo assunto goleiro. Tivemos notícia hoje aí de que o Dalberson fechou com o Guarani e o Matheus Mendes indo para Portugal, como a gente falou. E aí, vamos de Cássio mesmo? Então, deixa antes do que esse tema goleiro, o Decabit até já inflou o peito ali, é 40 minutos ele falando. Dalberson é um bom goleiro? Não, é ruim, não é bom goleiro, não é goleiro para a Série B, não é goleiro para a América, ponto. Ponto final, ponto. Mas depois, já que a gente fez um contrato com esse sujeito de 2 anos, a gente recuperou ele, a gente ficou esse tempo todo pagando salário para ele, aquele tudo. Cara, não faz sentido nenhum dispensá-lo, sentido nenhum. A única justificativa para dispensar o Dalberson é trazer outro goleiro, que do nível do Dalberson é muito fácil de achar no mercado. eu também acho. Eu acho que a gente está numa situação que jogar o Cássio nessa fogueira aí também é complicado, hein? Agora deixa, ela aí tá inflada, ela aí tá doida pra falar, ó. Não, essa parte eu cheguei a falar com o Jairo. Faz sentido. Ainda que ele é um goleiro de Série C e tá indo pra Série C. Essa parte tá certo. Só que não faz sentido nenhum. O que eu comentei foi, o Dalberson vinha jogando. A que pese que ele não tenha feito nenhum milagre, ele não meio que comprometeu diretamente os resultados. Quando demitiram o Anderson, o Matheus Mendes voltou a ser titular e o Dalberson voltou pro banco. Aí, quando chegou o Valentim, quem jogou foi o Cássio. Ou seja, eu falei assim, o Jacomini não gosta do cara. Mas não sei qual que é a visão, só se de fato a gente precisa de dinheiro, quer desocupar salário, foi o que apareceu, eu falei assim, ah, beleza, então a gente dispensa ele, pra gente poder buscar outra coisa. Agora, se vai ser um outro goleiro, se vai ser um volante que fica no DM o tempo inteiro, se vai ser um zagueiro que tentam nem especular, tá especulando, vamos ver, né? Mas... E eu tô assustado com todo mundo que tá chegando aí, tá chegando com um contrato até final de 2026, meu amigo. Se a gente não se salvar, nós estamos meio enrolados. Já do fundo do meu coração, mesmo se a gente se salvar, bicho, você ficar com... Se esse Ortiz aí tiver mais de um ano de contrato, nós somos fodidos. Esses caras, nós somos fodidos com todo mundo, não chegou ninguém, não chegou nenhum reforço até agora. E os que chegaram é tudo 2026. Isso é que é assustador. É um momento, ou algum desses que chegou, você pode falar que é um reforço para 2025 e 2026. Não é, ué. Não, reforço não. E é final de 26, tá? Pra você ficar feliz. Ortiz? É. Aí, ó. 30 do 11, ou seja, acreditando que não joga Série A. Curiosamente, o Sport ainda não perdeu depois que o Ortiz saiu lá. É. Se pegar esse final positivo. Mateuzinho chegou, mudou a vibe. Agora tá todo mundo no TikTok. Bom, então o que vocês acham? Tem que trazer goleiro? Eu tinha que ter trago em janeiro, né? Passou da hora trazer um goleiro de verdade. É. O que eu acho que é botar o Cássio numa gelada muito grande aí, viu? Eu acho que era uma... É porque eu não sei. Eu não sei se tem esse nome no mercado. Ele é menor que o Jôri, né? Ele é baixo. Eu tenho a impressão que ele na trave parece sub-20, cara. Eu acho que ele deve ter 1,87, se muito. Bom, mas você foi muito específico. 1,87 é foda. Hoje em dia, tem medo que isso é quase impossível. Não sei. Eu acredito que falar assim, pelo menos tem menos de 1,90, né? Mas falou pelo 1,87, você foi muito no, na vírgula ali. É quando ele corta cabelo, tem 1,88. 22 anos, 1,87. Na ficha técnica, 1,87. É, exatamente. O que, é o que pode significar 1,85, que o pessoal geralmente coloca um pouco para cima, né? Então. Seria bom nesse momento, é porque eu não acho que tem esse cara no mercado hoje, né? Pelo menos eu não consigo enxergar, mas seria bom nesse momento um goleiro, tipo na época quando a América ia contratar o Fábio e trouxe o Jailson, tipo assim, um goleiro experiente, que pega, e já tarimbado, que chegaria dando uma segurança. Assim, não foi exatamente na mesma vibe, porque era desconhecido, né? Mas tipo, quando veio, até o Cavicchioli, né? Mas eu não acho que tem esse cara no mercado, mas se o América conseguisse pinçar alguém, seria o ideal. O Marcelo Lomba está um pouco insatisfeito no Internacional, mas eu acho que o salário dele vai um pouco além das nossas capacidades. Ó, o Internacional no Palmeiras, né? Porque se contrataram o outro goleiro reserva agora, ele vai rodar de vez, né? É muito complicado, cara. A gente precisa... A gente precisa rever essas formas de contratação, porque, olha pra você ver, a gente não consegue trazer um goleiro, cara. O, sei lá, o terceiro goleiro do São Paulo, o segundo goleiro do Atlético Paranaense que tá caindo pelas beiradas, sabe essas coisas? A gente não consegue trazer um cara pra falar assim, nem uma aposta que vocês possam chamar de aposta. Sabe como é que é? Porque o que a gente traz são aqueles caras que não são nem apostas, são gente assim... que tem uma probabilidade muito baixa de virar. Outra coisa é você trazer uma... Por exemplo, o próprio Matheus Mendes aí que a gente está falando, ele era uma aposta. Ele era um cara que foi bem no Atlético, mas não teve oportunidade e tal, não sei o quê. Era uma aposta. Não era certeza de nada. Mas você, a gente não consegue trazer nem isso, cara, direito. Olha que loucura. O Nuno Herr está falando aqui, ó. Gente, nem na base Cássio era promissor, era sempre inseguro, é um Jori aprendiz, nossa senhora, aprendiz de Jori. Ô Nuno, mas na verdade a gente sabe que ele não vai dar certo, a gente tem aquela pulguinha aqui atrás da gente falando que é um Jori piorado, mas e aí, precisamos acreditar, cara, precisamos acreditar, não tem jeito. Vamos aos fatos. Qual que foi o último goleiro que nós revelamos? Matheus. Matheus, quantos anos atrás? 20 anos atrás, bicho. 12. Foi 2013. 13 anos atrás. Sabe? Então, quer dizer, ou a gente está com um problema sério de formação de goleiro aí, entre outras possibilidades, ou é isso que assusta, cara. A gente não, olhando, a gente não acha possibilidade de vir um cara que fala assim, esse cara aqui é uma boa aposta, principalmente no meio de campeonato. Mas nessa, e ainda eu vou falar, a gente, de acordo, bater um papo com o Glaico, né, ex-goleiro do América, uma vez que eu encontrei com ele, ele falou que o Matheus vingou porque o Matheus não fez a formação dele no sub-20. O Matheus saiu do sub-20. Tipo assim, saiu do 17 e foi treinar com os profissionais. Então ele ficou treinando com o Silvio e aí ele conseguiu melhorar tecnicamente. Então ele, por mais que ele jogasse pelo sub-20, ele já treinava com os profissionais, ou seja, já era o Silvio que dava o treinamento dele. Então ele teve essa questão. Os nossos goleiros geralmente ficam treinando com a base e não fazem. Então acho que a gente falta profissional qualificado para formação de goleiro na base especificamente. Tem cabides? Não faz muito sentido, não. O Jori treina com os titulares, tem 26 anos. Não, até hoje não conseguiu ser um goleiro. Mas eles, o Jorge já começou a treinar com os profissionais Cacho, já depois de 20 anos de idade, né? O cara está treinando aí com os profissionais há anos, não aprende porra nenhuma, cara. Eu tenho muito, assim, tomara que não surpreenda, mas eu não acho que é um goleiro para a gente botar uma responsa nele, não. Sinceramente. Não, mas é engraçado que nós estamos falando, parecendo que ele tem 19, 18, 19 anos. Ele tem 23, tem, cara. Tem 23. 23 anos, cara, quer dizer, se fosse para mostrar, já teria mostrado, né? Ou pelo menos já, ó, a gente já teria alguma esperança nele, né? Qual a questão? Ele foi emprestado para ver se jogava e foi reserva o ano passado inteiro, no Náutico que ele foi, né? Ele fez uma partida só, então assim, ele não conseguiu jogar nem em Série C, então vamos colocar, ele era reserva da Série C e vai ser a solução para a Série B? É difícil? É, gente, assim, e eu acho meio sacado, até... Quer dizer, o cara, mesmo que o cara seja um bom goleiro, o momento atual é difícil, entendeu? E aí a gente não pode perder ponto mais do que nós perdemos por causa de goleiro, não. E já perdemos muito, tá? Por conta de goleiro, eu acho que nós perdemos aí por baixo, uns 6 a 8 pontos aí, tranquilamente. Muito mais. Talvez mais. Fora um título mineiro que nós perdemos por causa de goleiro, né? Com certeza. Enfim, torcer para trazer um goleiro aí, sei lá. O Juan Carlos Martins está aqui com a gente, falando, precisamos de volante, podíamos testar o Breno Teixeira, porque como atacante parece que não vai vigar. Então, nós estamos meio enrolados para o jogo contra o Goiás. Cauã Barros foi para o Vasco, Cauã Diniz está terceiro cartão. Como toma cartão esse menino também, hein? Puta que pariu. Cauã Diniz, terceiro cartão, e Felipe Amaral machucado. Felipe Amaral só 2026, então. Machucou, só 2026. E o Miquéias? Não, mas isso não é volante, não. Isso nem jogador é, ué. Não, mas é o titular. Olha, espero estar errado, mas eu desconfio que com o Valentim o nosso time é Miquéias e mais 10. Porque o Miquéias jogou ano passado com ele no Ituano o tempo inteiro. Pois eu acho que não. Ele, tanto é que o time melhorou muito com a saída do Miquéias. Começa todo jogo, com treinador. Eu acho que o volante só ficou o Miquéias. Então não ficou ninguém, né? Então não ficou ninguém. Ele vai ter que improvisar um meia. O que ele vai ter que arrumar com esse time? O Guilherme voltou, aquele volante que jogou. Tem o Guilherme, você tem o Elisari. O Iago Souza. Elisari é meia, né? Aliás, pelo menos dizem que ele é meia, né? Eu acho que ele é volante. Mas no esquema desse com. Eu acho que ele é camisa 8. Sim. Segundo homem de meio de campo. Ele não é nem o 10, nem o 5. E o Iago Souza fez, no final da partida contra o Amazonas, quem fez o primeiro volante foi ele. Embora, de fato, ele não é o Caguete, ele não é primeiro volante, mas pelo visto ele é meio campista. Então dá pra arriscar ali como um dos, né? Já que ele tá jogando com dois meio campistas, né? Então, às vezes vai de Guilherme e Iago Souza, e ver o que rola. Geraldo tá perguntando pro Planeta América. Geraldo, esquece Planeta América, Geraldo. Nós não temos dinheiro pra amarrar o rabo do gato. Não tem Planeta América tão cedo, viu? Pode ficar tranquilo que isso aí é aquela conversa lá com Contagem, tudo conversa fiada. Geraldo, nós estamos querendo é Planeta Série B, não estamos preocupados com o Planeta América nesse momento, não. Planeta América tão cedo não vai. Lucas Caetano está perguntando, valeu a pena tirar Cascardo, William Batista e Anderson? Só está te provocando aí, ó. O Tião Godinho, desses aí, a única troca que, assim, não vou dizer que, né, voltando no momento até então, que a gente pensava em brigar para subir, e ele não, aparentemente não ia brigar para subir, mas a única saída que causou uma queda vertiginosa na América de fato foi o William Batista, querendo ou não, depois que ele saiu foi ladeira abaixo, mas naquele momento, quando a gente volta em retrospectiva, o time parecia que não ia ter condição de brigar para subir. A briga pra gente era pra ser aquessa, né? E ele não tava cumprindo. Eu fico imaginando uma reunião pra decidir um treinador do América. E aí eles decidem Cauã, e no outro ano eles decidem William Batista. Bicho, deve ser um negócio de louco como é que eles têm essa certeza, essa convicção que essa porra vai dar certo. E pior que o América tá fazendo sacanagem com outros times, cara. Porque quem torce pra Portuguesa tá puto com a gente, que a gente revelou o Cauã Batista, como é que ele chama? Cauã, sei lá como é que chama. Cauã de Almeida. A turma da Portuguesa tá puta com o América. E só um adendo que eu li, o blog lá da Globo.com, do cara da Portuguesa falando sobre a eliminação, né? E o Cauã de Almeida, que foi eliminado, é o mesmo Cauã de Almeida do América. Ele falou assim, a gente tava empolgado pela torcida, mas o time tinha maior tempo, não armava nada. Era um time xoxo, água com açúcar, que não atacava direito, não armava muito pouco, os gols eram bola parada. Então eu falei, gente, ele tá descrevendo o América do Cauã de Almeida. Eu sei, cara. Mas assim, pelo menos uma coisa, pelo menos o Cauã de Almeida, depois que quis deixar de ser estagiário para virar treinador, assumiu e pegou a bronca, foi treinar a Série D. O William Batista, depois que perdeu a chance de treinador aqui, já voltou a ser estagiário, já voltou pro sub-20 lá, isso aí nem pra falar que ele deu o passo na carreira pra tentar desbravar ali, ele quis, né? Você sabe que eu às vezes acho que é um lance meio de quem não, de empresa que não sabe lidar com equipe interna, sabe? Porque, tipo assim, vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem o Myron lá no sub-20, certo? Aí o cara começa a fazer sucesso, começa, né, o time dele jogar direitinho e tal, E é natural que comece uma pressão para ver qual vai ser o caminho dele na empresa. Vamos chamar assim, né? Se fosse numa empresa, sei lá, das que a gente trabalha, o estagiário começou a mostrar serviço e surge a pressão para efetivar. No América, eu tenho a impressão que muitas vezes os caras ficam sem... Eles ficam com dois problemas. Precisa de um técnico e tem esse cara aqui que quer subir. Ah, vamos resolver dois problemas de uma vez só. Vral. E não quer comprar o boi de trazer um cara de fora que vai dar dor de cabeça para eles. Porque é o seguinte, por exemplo, o Thales trabalha com vendas lá na empresa dele. A empresa pode pegar um estagiário que já está acostumado com todas as dificuldades da empresa, os problemas que a empresa já tem, não enche o saco com nada, sabe? Assim, já vai seguir, ou ele pode trazer um cara foda de vendas que vai cobrar da direção um monte de coisa, que vai cobrar que os setores funcionem direito, que vai cobrar que o DM dê uma previsão bem feita de quando é que o jogador volta. Eu não vejo as pessoas no América querendo arrumar esse tipo de problema para a cabeça, não. Sabe como é que é? É muito mais fácil ficar efetivando esses caras que já conhecem os defeitos do América. Entendeu? Isso não é bom para nós, não. Minha impressão, tá? Essa é a minha impressão de por que a gente efetiva tanto esses caras. E também tem o fato de que alguns diretores do América adoram falar que revela um treinador, que revela não sei o quê, que revela diretor de futebol. Adoram. Faço minha as suas palavras. Muito obrigado. Compactuo com tudo aí. E, assim, nosso herói do beach tennis, ele já tá olhando ali, ó, não quer fazer o esporte especializado pra ele... Vamos fazer o esporte especializado pra liberar menino Lucas. Agora eu preciso achar o... Ah, achei. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Eu até tava vendo o celular, na verdade. Era o Formiga mandando reforço padrão Coelho. Falei, quem que é o América tá contratando? Aí falou. Só que eu não entendi de nada a mensagem que ele mandou. Era uma mensagem encaminhada de um volante de Goiás. Assim, é o Aloysio, né? Volante de Goiás, que só fica no DM lá. O Formiga, na verdade, ele tava assistindo a concorrência e esqueceu que hoje tem Decadentes e saiu colocando as bobagens no grupo sem ver o que tava acontecendo. Enfim. Na confusão do caralho lá. É, não, porque eu queria ver quem que era esse volante, né? Que supostamente. Enfim, tá bom. Vamos lá. Nos torneios de base, nos campeonatos mineiros de base, no Sub-15, o América ganhou do North Sport Club, novo time do primeira divisão do Mineiro, né? Time do Norte de Minas aí que subiu. Montes Claros. É, de Montes Claros. E estamos na liderança do Sub-15, então seja lá quem seja o treinador do Sub-15, está fazendo um bom trabalho, 11 vitórias e apenas uma derrota, parabéns aí para o trabalho que vem sendo feito. No Sub-17, vencemos o North Sport Club também, demos uma recuperada, estamos agora em quarto no Sub-17, então faltam aí mais duas rodadas para acabar a primeira fase, e a gente conseguiu, né, ficar mais próximo do que a gente espera do Sub-17 na modalidade. E no Sub-20... O América joga esse sábado, dia 23, o primeiro jogo do octagonal final. Contra o Coimbra, fora de casa, lá em Contagem. Então, na última fase aí do Campeonato Mineiro Sub-20. No Brasileirão, antes de falar do Sub-17, também, porque só virou um saco de pancada no nosso Sub-17 no Campeonato Brasileiro. A gente perdeu mais um jogo para o Atlético de 2-0 fora em casa, né? E estamos nesse momento com 0 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Então, 4 pontos conquistados em 14 partidas. Faltam 5 jogos ainda para acabar o Brasileirão Sub-20 e os meninos só pedem, pelo amor de Deus, para acabar essa humilhação. Porque o nosso próximo jogo ainda é contra o Palmeiras fora de casa, que é o líder. Então, vamos ver o que vai ser aí dessa partida. Vai ser amanhã, inclusive, lá na Arena Barueri. No Brasileirão, Copa do Brasil Feminina, a gente passou pelo Santos e nossa oitava de final é contra o Palmeiras também. Então é um jogo difícil. O jogo vai ser só em setembro, dia 17 de setembro. Então só no mês que vem, tem mais de um mês aí. Saiu o sorteio essa semana, né? Semana passada. tem mais de um mês aí para as meninas treinarem, para enfrentarem o time do Palmeiras, forte equipe do Palmeiras feminino. Vamos ver como é que vai ser. Quando estiver mais perto, a gente dá notícias aqui. É, e no futsal, a gente venceu a Chapecoense de 4-1, então bem que o Marcelo havia me adiantado ali que o time estava dando muitos azares e o Chapecoense era um time que, que era forte no campeonato, mas era bom defensivamente, não era tão bom ofensivamente. O América foi lá e meteu 4-1 para cima da Chapecoense. E agora, se eu entendi bem, aí depois o Marcelo me corrige se eu estiver errado. O América, nesse momento, é o nono colocado em seu grupo. É, pelo que eu entendi, passam 8 para a próxima fase. E o time que está em oitavo é o Ribeirópolis Futsal, time de Sergipe. E o nosso última rodada, nosso último jogo no campeonato é em casa contra esse Ribeirópolis. Então, o América decide, se eu entendi bem, em casa. Isso mesmo. Decide em casa, o jogo vai ser no dia 30 de agosto. Não. Não? O jogo é sábado agora, não? Ah, então tá errado no site da federação. Deixa eu ver, o Marcelo me mandou. Não, dia 30, perdão, tá certo, dia 30. Dia 30 às 20 horas. Dia 30 às 20 horas, jogo em casa. É, dia 30 vai ser um sábado, eu não sei se vai ter jogo do América no dia. Mas, pô, se a torcida conseguir comparecer, sendo isso mesmo, né? A gente vê o jogo valendo a classificação na próxima fase. O time tá numa ascendente, fizemos uma boa partida, uma partidaça contra a Chapecoense. É, seria a Chapecoense que é o segundo colocado do grupo, então não é um time qualquer, né? Um time que está brigando nas cabeças do campeonato. A gente fez uma boa partida, então sendo um jogo que vale a classificação para a próxima fase, eu acho que seria bem legal ter a torcida comparecer, a gente empurrar o projeto do futsal aí. É, o jogo será em Nova Lima, né? A gente fala que é em casa, mas é em Nova Lima, onde nós temos mandado nossos jogos no ginásio lá de Nova Lima. É, só para acrescentar, fechou aí, Lucas? Fechei. Beleza. Antes de um adendo, semana passada, Jairo, você não estava aqui, nós falamos sobre esporte, falamos sobre basquete. É, rolou, cometeu a injúria da minha palavra, camisa de basquete, era uma camisa nova, não era, eu provei para ele que não era, eu aguardo retratações dele. Tá certo. É, a gente só esqueci de comentar que para Volância tá surgindo um papo de dois nomes, né? O Nuno até lembrou aí do Aloísio, que é o reserva do Juninho. Esse cara do Goiás tem 29 anos e 101 jogos na carreira. Ou é muito ruim ou tá fazendo medicina ao longo da carreira. Ah, né? Desculpa, a piada tá pronta. O Juninho teve 450 jogos no América e é uma porcaria. E o outro nome que eles estão especulando é o do Lucas Cândido, aquele que era da cachorrada. Esse cachorrada é mato. Não, é beleza. Não aprendem de jeito nenhum, gente. Puta que pariu, pessoal, cara. Vou para meu esporte especializado. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Que o pariu. Lucas Cândido tá na Ponte Preta, tá? Para quem não sabe. É, então vem. Uma bosta dessa vem. Puta que pariu, bicho. Pois é. Vem passear aqui, pegar nosso dinheiro. Vamos fazer de trouxa. E ele joga de lateral esquerdo também, né? Ele foi revelado na lateral esquerda, depois que ele foi pro meio, se eu não me engano. É. Então, lá talvez ele tá até jogando de volante. Já que nossa lateral esquerda, o pessoal só machuca, né? Então acho que vai trazer. Nós vamos com quatro laterais e vai ficar jogando com o Paulinho de novo, pelo visto. 31 aninhos. Bicho, é. Se você trazer os caras que não estão sendo aproveitados no esporte, vai é reforço? Não é. Você trazer jogador da Ponte Preta que tá lá capengando a Série C, é reforço? Também não é. Então, bicho, tá. Nessa hora eu até concordo com o que o Lucas falou aí sobre o Cascardo. Não, não muda nada, cara. É. Então, realmente, assim, quem contrata no América não é o diretor de futebol. É impossível que um diretor de futebol vá atrás de uns caras desses, cara. É impossível que um analista de mercado, indique um Lucas Cândido pro América, indique esse Aloísio aí pro América. Lucas Cândido. Mas... Você quer mais um fator para dizer que provavelmente ele vem mesmo? Qual? Jogador do Dennis. Cara, é um negócio que irrita, cara. Irrita muito. A gente chegou num ponto que agora a gente, além de ter raiva de dirigente, de jogador, a gente tem raiva de ex-jogador que virou empresário. Porque vou falar uma coisa pra vocês, foi no meu coração. O Elton Paulo e Denis, pra colocar jogador na América, só pra nos fuder, cara. Olha esse atacante meia boca que coloca. Desde o primeiro dia nós falamos que esse cara é ruim. Esse Davi Lopes. Desde o primeiro dia nós falamos, nós estamos desperdiçando dinheiro com essa porcaria. O DVD. Puta que pariu, cara. Tá mais pra fita cassete essa porra. Foi um trabalho com a Latina. Então bora lá. Bala, votação via X, plataforma lá da Elon Musk. Votação ganhou com Maguinho com 51,6%, seguido por Figueiredo com 37,5%, Iago Souza com 7,8% e Arthur Bag com 3,1%. Felipe, seu voto. Olha, eu vou votar no Figueiredo, porque mostrou pro William Bigode com bate pênalti, né? Mas uma menção honrosa ao Iago Souza. Eu achei que ele colocou uma vida no nosso mic. Tudo bem que ele entrou no lugar do Miquéias, né? Então, assim, de fato, você acaba melhorando por si só, né? Mas, assim, ele deu outro ritmo, né? Nós conseguimos dominar muito mais o jogo depois da entrada dele. E esse papo dele, dos jogadores não terem comemorado, o que vocês acham que foi isso, hein? Vocês acham que foi só o momento do jogo? Eu acho que... Tipo assim, não era pra comemorar. Cara, não, bicho, ele, no segundo gol em específico, ele fez o gol, ele foi na câmera falar alguma coisa, que eu não sei o que é. Depois, ele ajoelhou, todo mundo veio nele. Naquele momento que ele fez o gol, ninguém foi nele. Ok, não sei onde é que os caras estavam. A transmissão da ESPN é uma bosta. É ruim mesmo, né? A transmissão deles é uma bosta. A transmissão é ruim, o narrador é horroroso e o comentarista pior ainda. É tudo ruim. Não tem nada bom, cara. Parece transmissão do módulo 2 do Mineiro na TV Minas. Ruim demais mesmo. Horrível, cara, é horrível. O comentarista lá me lembra aqueles comentaristas quando o América tinha transmissão, aqueles dois cruzeirenses que estavam lá, cara. Tão ruim que o cara é. Puta que pariu. Não, é bem ruimzinho mesmo, né? É, então não dá pra saber, cara. Não tem. Pois é, mas tem padrão. A transmissão deles é horrorosa. Mas o empate eu achei estranho o pessoal não comemorar com ele, cara. O primeiro gol até entendo, era o clima ali e tal, mas. Ah, eu achei foi certo, bicho. Comemorar empate, vai tomar banho. Comemorar empate contra o Amazonas. Ah, mas sei lá. Não, tô brincando, claro que tinha que comemorar o gol. Mas pode ser, ele não sai exatamente comemorando, ele faz o gol e ele vai caminhando meio assim. Isso, tipo, ele não faz... comemora. Ele não comemora, cara. Ele faz o gol e sai puto, eu nunca vi isso. Aí, e depois a galera, tipo assim, ele vai e sai puto, tipo, lá vai mostrando com a câmera, depois quando ele, tipo, meio que vai agradecer, o pessoal, todo mundo cola junto. Mas, exatamente, assim, Acabites, exatamente. Você tá perdendo um jogo ali, você ser puto, o árbitro de fato comeu, picotou o jogo todo. Pô, você fez ali o gol, tipo, tirou ali, mas o cara tá na outra vibe. Eu não acho que tá errado também, não. É comemorar só pra fazer gracinha, dancinha com o time, tipo, brigando lá embaixo, ainda no empate que dá pra ter sido uma vitória, porque foram dois gols de falha, assim, bizonhas também, né? Então. É, não sei, cara. Eu achei estranho. Eu achei que pelo menos iam comemorar alguma coisa. Não sei. Posso estar enganado também. Mentari, seu voto. Cara, eu vou no Figueiredo. Eu queria voltar no Maguinho, mas um jogo só acho muito pouco para já de cara dar bala para ele. Vamos dar um voto, vamos dar uma dúvida aqui para ele. Figueiredo, porque assim, a gente vinha de pênaltis mal batidos, perdendo pênaltis importantes, e ele foi, porra, o último lance do jogo, ele naquela responsabilidade toda. Vou no Figueiredo. Bacana demais. É, eu queria também fazer esse destaque aí ao Maguinho também, gostei bastante. Em comparação com o Mariano, sobretudo, né, porque... O que não é muito elogio também, né? O quê? Assim, o referencial tá meio baixo, né, então... É, assim, vale lembrar que quando eu vi o Samuel Alves no Mineiro, eu achei que ele não dava conta da Série B, quando eu vi ele jogando depois do Mariano, eu já achei que ele era o novo Cafu. Então, assim, tem essa comparação que... É meio isso mesmo, sabe, assim, é meio assustador quando você para pensar que o referencial é baixíssimo. Mas quero fazer uma menção aí ao Maguinho. E o Figueiredo, também pelos dois pênaltis, mas ainda assim eu vou votar no Maguinho, porque gostei bastante. Concordo com o Thales, que é meio cedo para pôr um jogo, mas vou no Maguinho aí para dar uma moral. Colatina do jogo de sexta-feira. Ganhou William Bigode com 64%, seguido de Ricardo Silva com 18,7%, Lucão com 12% e Cássio com 5,3%. Felipe? Lucão. Lucão. Thales? Ah, o William Bigode, cara. William Bigode. Se perde pelo conjunto da obra. É, eu também vou de William Bigode. É, nós perdemos muito ponto nesse campeonato por essa insistência de botar ele para jogar de centroavante. Ele não tem capoeira de centroavante, não, parece que nem com a cabeça no time tá também, sabe? Não sei o que, que pode... Não sei onde que eu li que ele só joga para pagar o Scarpinha. Mas já era para ter parado uns 4 anos atrás, ele continua jogando porque tem que pagar o Scarpinha. Mas aí, nessas, teria sido melhor então ele ficar sentado lá no Santos, porque ele ganhava R$500.000 por mês, facilitava de pagar o que ele devia, né? Então... É. Pois é, porque aqui, cara, sinceramente... de centroavante, ele já esgotou qualquer coisa no América, inclusive a paciência da gente. Não dá. Todo jogo ele perde um gol na cara. Entendeu? E não dá, velho. Não dá. Centroavante ele não tem que fazer todos os gols, não. Mas os óbvios ele precisa fazer. Mas ele também não pode perder todos os gols também. Exatamente. Não pode, os óbvios ele precisa botar pra dentro, cara. Sem sombra, sem medo, sem susto. Sabe o que mais causa espécie nessa questão? Porque o William do Bigode, ele vem jogando assim já desde o ano passado, então não é novidade. E não é que assim, não, mas ano passado ele jogou Libertadores, Série A, o nível era outro, então ele perdia por conta disso. Não, ano passado ele jogou a Série B, esse mesmíssimo campeonato, e ele perdia gols iguais, e a torcida do Santos puta, porque era um dos maiores salários do time, que não fazia bosta nenhuma. Aí a gente vai e resolve, tá aí. Dobrar a aposta, né? Retrás para ser os maiores salários do time e o cara que não consegue entregar, porque não consegue mais, ele já não conseguia no passado. Então, assim, essas são as coisas que não sei de onde que tiram, assim, qual que é o crivo, porque se passasse um mínimo critério, alguém tivesse feito uma análise do último ano dele, ele falasse assim, acho que pelo dinheiro não vale, não, vamos tentar uma coisa diferente, vamos tentar que seja Não, é não ter padrão. Né? Só, eu tô lembrando aqui, já a gente falou no começo do programa sobre departamento médico e tal, estranho. O Megamente já tá no departamento médico, cara, que negócio maluco, velho. O Éder? No jogo, nem relacionado mas, foi. Mas não saiu na lista do pessoal não do DM, tá, não. Até onde eu sei. Mas então cadê ele? Então ele não tá nem sendo relacionado? Não, não tá. Pois é, cara, isso é que eu não entendo, velho. Essas coisas que eu não entendo. Ele entrou bem? Não. Mas também não foi essa merda toda também, não. Pois ele é um William tá Bigode aí, melhor. E tá aí. Tem que aproveitar o cara de algum jeito. O cara precisa de algum jeito jogar, velho. Entendeu? Não tem jeito. Como é que faz? E se eu não me engano, o contrato dele é até final de 2026 também. Sim. De quem? Do Megamente? Do Megamente. É isso mesmo, ó. Até final de 2026. Não sei quem me falou que tem, que essas, quando vai nessas contratações, o empresário força a barra para ter um contrato longo. Ô, gente, mas se forçar a barra para um Megamente, um Titi Ortiz ter um contrato até o final de 2026, se chegar e falar, seu companheiro, muito obrigado. Mas... Obrigado, mas é, exatamente, eu também obrigado. Acho. Obrigado. Não é possível, cara, não é possível. Possível é. Tem que ver que quem fez essas negociações foi o Cascado, né? Que é o mesmo aí que conseguiu tomar o golpe da Gana. Não, nós acabamos de trazer aí esse menino Maguinho até final do ano que vem. É, mas assim, padrão na meta. Final de 2026. Mas o Dalpin ainda entra na conta do Cascado. Eu vou falar pra vocês, gente. Se vocês for na ORT que tá disputando a final lá do módulo 2, você acha um volante igual o Miquéias. Ah, eu não vou discordar de você, não. Não precisa discordar, não, você acha. Olha, mas igual o Miguel, lateral isso, melhor que o Mariano, é certeza. É com certeza absoluta. Não, nem é. Pois é. Não. Caio Gotelipe está aqui com a gente também, Marco Antônio, Silva Reis, Cláudio Monteiro, Augusto Rezende está aqui com a gente também, Flávio Azevedo também. Só acontece com a América, grande Sérgio. Fala, pessoal, boa noite. Como é bom ter um lateral que tem condições de jogar no futebol profissional. É o que eu falei, é o referencial que é baixo. A gente não pode ficar muito feliz por enquanto, não. Falar em lateral, a gente não comentou. Paulinho tá evoluindo, hein? Paulinho tá evoluindo. Paulinho tá evoluindo. Ele acertou um cruzamento de perna direita para um dos nossos bagres de centroavante ali, que foi um pecado o cara não ter conseguido fazer o gol também. Paulinho, tem que lembrar sempre que Paulinho entrou numa fria, numa defesa horrorosa, foi. Um time todo desorganizado, e tá indo, hein? Pois é, isso é uma notícia boa, né? Dentro das boa. Paulinho, é o lateral... O próximo lateral do Bayern de Munique, do Barcelona, não tá cedo ainda para dizer isso. Mas tá indo, hein? Mas eu acho que aí nessa, ao invés de trazer o Lucas Cândido, que pode ocupar o espaço dele aí, eu deixo ele jogando, porque se ele continuar nessa aí, é nele que a gente vai ganhar dinheiro. Porque lateral também não tem no futebol. Se ele se mostrar um lateral de Série A, a gente já consegue uma venda boa nele. Isso, devagar com o Paulinho, tá indo. Ó, deixa eu aproveitar aqui e falar com vocês o seguinte, contratos que acabam esse ano, tá? Alê? Ah não, Alê tá machucado. É, Marlon tá machucado. Mariano, o William do Bigode, Ricardo Silva, Maguinho, Guilherme Pato, aquele que nunca jogou, Gustavinho, Iago Santos, Arthur Souza, Paulinho tava para renovar esses dias, né? Ah, deve renovar. Isso é mais tranquilo renovar. Renovar esses dias. Elisari, Lucão, Jori. Cuidado com essa comemoração antes da hora. Marlon, Alê, Dalberson, Matheus Mendes, que já os dois já foram embora, Josefer, Vitor Jacaré, Figueiredo, Fabinho, Estênio, Miqueias, Cássio, Samuel Alves, Miguelito. Esse é o time que acaba esse ano, tá? Daí só o único que eu queria ano que vem é o único que não vai ficar, que é o Miguelito. Em compensação para 2026, nós temos Breno, Davi Lopes. Hã? Ah, não, o Davi Lopes é só até o Mineiro, não? Pois é, então isso que eu ia falar. E La Bandeira, os três até o meio do ano. Até maio. O que é La Bandeira? Aquele ponta que vem do esporte? Né? Horroroso. Breno, Davi Lopes e Facundo La Bandeira. Final de 26, nós temos Titi Ortiz, Eber, Dalbert, Rafa Barcelos, Cauã Diniz, até final de 2026. E nós temos até 2027, Felipe Amaral, Júlio e Renato Marques. Renato Marques não estava negociando ele? Eles não conseguem nem negociar o Renato Marques? Emprestar não. Ele para um RT da vida, para um Mamoré, para um 15 Piracicaba? Tem que emprestar esse cara para alguém, bicho. Pois é. O cara tem rodagem, o cara, sei lá. É isso aí, eu concordo com você. Parada é que não dá para ficar. Não dá para ficar, não. Né? E até porque pior do que o William Bigode, ele também não é, né? Com certeza. Pessoal, jogo com o Goiás, no sábado, 18h30. Não, peraí, vou confirmar aqui. Sábado, 18 horas. Qual que é a expectativa? Jogo fora. A minha expectativa é baixa. Pelo momento do Goiás, pelo nosso momento. Goiás disputando lá em cima com o Curitiba. A um ponto da liderança. Pelo menos eu estou 2025 inteiro falando a mesma coisa. O jogo que era para ter ganho era do Amazonas e o empate contra o Goiás. E a gente não conseguiu vencer o Amazonas e agora a gente vai pressionado contra o Goiás. Mas eu não tenho expectativa nenhuma de vitória. Zero, zero, zero. Para esse jogo eu tô zen. E você, Felipe? Eu acho que a gente vai cometer o crime lá. O pessoal vai mordido. O Valentim tem um plano. Valentim tem um plano complicado, gente. Nós estamos com 22 pontos e a verdade é que nessa história de não estamos entrando na zona, a turma de cima já descolou e descolou muito. Não, já era, campeonato pra gente acabou. É, veja por exemplo que a diferença hoje da gente pro Lanterna décimo. É um ponto e pro décimo. E a diferença pro décimo são 9 pontos. Aí, ó. Fudeu, cara. Fudeu. Você tá entendendo? Então, assim, o pessoal às vezes fica nos grupos com esse papo de não estamos no Z4, e parece que continuamos fora do Z4 porque o Volta Redonda tá realmente perdeu para o CRB, né? Então ainda tem Atlético e Criciúma, que não muda nada para a gente, e Operário e Avaí, que também não muda nada para a gente. Muda sim, vai embora, né? Mais gente para ir distanciando, gente que está logo acima da gente. Atlético, por exemplo, nesse momento está perdendo de 1-0 para o Criciúma. Eu vou falar com vocês o seguinte, gente. Nós não podemos perder jogo nenhum mais. Estou torcendo para o Valentim ter um plano, como diz o Felipe. Que eu fico maluco com esse elenco, com tudo que está acontecendo em 2023, é que quando você troca de técnico, você faz um gazinho ali. Vou pegar como exemplo o Atlético. Uhum. Ele trocou de treinador, trouxe uns dois jogadores ali, desembolou aí umas 4 vitórias. A gente trouxe o Anderson, não mudou bosta nenhuma. A gente agora trouxe o Valentim, já no primeiro jogo a gente toma 2 gols bestas de novo. Então, assim, parece que os caras não ganham ânimo, cara. Parece que a comodidade de, assim, ficar na Série B, foda-se, ser rebaixado, foda-se, subir, foda-se. Os caras só o salário na continha lá e boa. Sacou? O que dá pra ver pela lista de gente que não ficaria pra 2026, né? Então, quer dizer, eles já viram que der isso aí, se não der também, paciência, ano que vem eu não tô aí, toca o pirão, fica pra torcida. Assim, não vou exigir de um Ricardo Silva virar o novo Gerson Baresi. Mas, porra, o cara tá em final de contrato, bicho, ele tinha que correr mais pra ter uma renovação, porque qual outro time que vai querer o Ricardo Silva hoje? Qual outro time? A Ponte Preta, o Guarani. Mas aí se não subirem, né? Se não subirem. Português, o Santa Cruz. Eu acho que... É exatamente por isso que ele não corre. Porque o Ricardo, se você for um zagueiro de meio de tabela para baixo de Série B, aí ele teve o ápice dele de competições e salário no América, vai entender lá por quê. Ele tava com o negócio virado para a lua e deu essa sorte. Ele sabe que nunca mais vai jogar nada parecido, não vai ter nenhum time desses que vai ser. Então ele sabe que... Mas que ele vai conseguir um outro time, que seja para brigar pelo rebaixamento da Série B ou na Série C ano que vem. Então, assim, ele sabe que ele vai ter um emprego por volta da realidade dele anterior, então ele não tem muito o que fazer. Ele não vai conseguir uma coisa melhor mesmo, então ele tá só cumprindo tabela. Acho que a mesma coisa com o Lucão também, não tem... Mas é complicado, cara. Quando a pessoa não tem o mental, é difícil. E é o que nós precisamos no momento. A gente precisa do mental. Eles não... É por isso que eu acho que tinha que dar uma... Igual fizeram com o Samuel, igual fizeram com o Guilherme. Falaram assim, olha, só tem você mesmo, vamos lá, vamos ver o que você dá conta. Pega o Rafa Barcelos, faz uma dupla com o Júlio e vê o que dá. Porque, assim, os dois gols, o primeiro gol do Amazonas, a que pese o pênalti do Cássio ridículo, o Lucão abandona o Henrique Almeida. E não é que abandona, tipo assim, ele simplesmente olhou pra trás e deixou o cara aí, assim, tipo, não sei, tá impedido, não sei, tipo, cagou ali, não foi. Se ele vai pressionar, o Cássio não sai todo desesperado, igual saiu também. Então você joga todo mundo na fogueira. O segundo gol, ele tá lá de longe, entra na frente do goleiro, a bola pega nele e mata o cara. Então, tipo, meio que displicência, o cara não tá focado. É difícil, cara, é difícil pra cacete. Na verdade, pra você colocar o Rafa Barcelos e o Júlio de titular, você tem que dispensar Ricardo Silva e Lucão. Você tem que dispensar, porque esses dois são líderes de elenco, gente. Isso é igual... Com todo respeito, isso é igual chão de fábrica, filho. Não é assim que funciona, não. Esses caras têm um código deles, São corporativos, são corporativistas. Esses caras não são fáceis, não, gente. Esses caras não são fáceis. Você tem que dar um choque de gestão, que a gente fala. Então, pra você colocar esses dois na zaga, esses outros dois, você tem que, ó, tchau pra vocês. Rua. É por aí mesmo. Bom, vamos torcer para dar certo, vamos torcer para a gente conseguir puxar esses 3 pontinhos. Se puxar um também, paciência. Mas derrota a gente não pode ter nenhuma mais, gente. Infelizmente, bateu no teto. Vamos que vamos. Boa semana para todos aí. Temos um programa, né? Então é isso aí. Até mais para todos. Grande abraço.